eu desconfiei quando na madrugada você chegava tarde em casa. Dizia que ia sair para se divertir, mas no fundo me enganava. Foi quando eu descobri que o cheiro do perfume não era o que usava. E com outra pessoa você me machucava. Você me magoou, você me magoou, você me magoou. Só traiu, só mentiu, me enganou. Você me magoou, você me magoou, você me magoou. Corte aqui as nossas relações, que a gente acabou. Você me magoou demais, mulher. Isso é suíte 14. Foi quando eu descobri que o cheiro do perfume não era o que usava. E com outra pessoa você me machucava. Você me magoou, você me magoou, você me magoou. Só traiu, só mentiu, me enganou. Você me magoou, você me magoou, você me magoou. Corte aqui as nossas relações, que a gente acabou.